Tá ao vivo esse negócio aí? Tá ao vivo? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Exatamente porque não aconteceu nada, a gente vai fazer um periscatio extra, livre. Só bate-papo. Saudações alviverdes. Vamos fazer direito? Saudações alviverdes a todos. Sou Conrado Cacace, estamos fazendo um periscatio extra. Um periscatio para preencher o espaço mesmo. Até porque a gente engatou um papo ferrado na segunda-feira e tinha mais coisa para falar, né? Mas eu, tanto que hoje não tô nem de uniforme, hoje eu mudei o fundo. Hoje é diferente, tá? Hoje é vocês. Então vocês fazem o tema, vocês vão perguntando e eu vou falando as besteiras que eu acho aqui e a gente vai tocando, tá? Sem aquelas dissertações imensas, né, que a gente faz no começo do programa. Então a gente vai bater um papo, enquanto tiver pergunta a gente vai tocando, a hora que vocês enjoarem a gente para e vai descansar. Beleza? Então, beleza, podem começar, viu? Vocês ficam falando só da minha camiseta? Falem do Palmeiras aí. Ninguém falou que é preto e branca ainda, né? Ninguém veio encher o saco que é preto e branca. Quem falar que é preto e branca vai ser banido na hora. Todo mundo tá vendo que é preto e branca. E daí? Preto e branco não é. Não é prioridade, não é exclusividade do Corinthians, né? Ao contrário, o único time que tem cor definida mesmo é o Palmeiras, que é verde. Verde é Palmeiras. Agora, qualquer outra cor não é exclusivo de ninguém, né? Então, preto e branco, preto, pode usar quanto quiser que não tem o menor problema, tá? Eu uso preto, uso branco, uso preto e branco e não tem nada a ver com Corinthians, tem a ver com rock, tem a ver com o que eu gosto. Mas não é para isso que a gente tá aqui, cacete, que é para falar de Palmeiras e é para falar com vocês. Vocês que vão fazer o programa, falem aí o que que é para falar. O que achou do esquema 4-4-2 do Palmeiras? Eu não vi esse 4-4-2. Eu não vi. Eu não vi por dois motivos. Primeiro que, pelo que deu para ver no jogo, eu não vi. Eu vi Dudu de um lado, vi o William do outro. Vi normal. Eu não sei de onde tiraram o que é 4-4-2, tá? Ah, agora, eu também não vi porque não estava no estádio, né? É muito mais difícil de enxergar essa disposição tática básica vendo só o quadro fechado. Eu não, eu admito que eu não vi esse 4-4-2 e não, portanto, não vou me alongar nesse tema por desconhecimento. Ai, puta. Ai, aconteceu alguma coisa? Todo mundo, aconteceu, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Se fosse alguma coisa, era drops. É só um bate-papo. Quem assistiu segunda-feira sabe que eu prometi vir aqui para fazer um bate-papo. Tem nada. Diogo Gunzel tá falando de especulação de troca. Quem frequenta o nosso canal sabe que a gente não comenta esse tipo de coisa. Já deviam ter aprendido. Mas fica a mais uma vez a gente reafirma a nossa posição. A gente não comenta especulação, nem de venda, nem de compra, nem de troca, nem de empréstimo, nem de porra nenhuma. A gente só comenta o que acontece, tá? A não ser quando acabar o campeonato, né? Quando não tiver mais jogo, quando não tiver mais chance de ser campeão, matemática, aí a gente começa, né? Ai, como vocês são? Ai, o que aconteceu? Ai, meu, puta, como vocês são desesperados? Acalmem-se, cacete! É, tem gente me pedindo para falar de assuntos que podem render para mim, que já renderam uma vez, né? Vocês sabem, eu já fui retaliado uma vez por falar o que eu penso, por falar o que eu acho, por tomar posições políticas. No Palmeiras é assim que resolve as coisas. Na força, na porrada, na pancada, lá dentro mesmo. É, o Palmeiras não é um clube civilizado. Então eu não vou falar. Não sou idiota. Não vou falar de novo. Por que que vocês querem que eu fale de novo? Vocês querem que aconteça aquilo de novo? É isso? Caralho! Se eu não acho a dupla Felipe Melo e Bruno Henrique um pouco lenta, acho. Acho. Acho que tinha que ter alguém mais tchê-tchê. Alguém com mais mobilidade. Um dos dois tinha que ser mais móvel, né? Puta, vocês só. Vocês vieram aqui para perguntar de especulação? É outro canal que fala disso, não é aqui. Quem falou para vocês que é aqui que a gente fala disso? Inclusive é gente nova, né? Sejam bem-vindos ao canal, né? Muito bom ter vocês aqui, só que aqui a gente não fala dessas coisas. Vocês estão comentando de rock. Eu até gostaria de falar de rock, mas não é esse o assunto, né? Qual o seu palpite para hoje? Nenhum, Palmeiras não joga hoje. Palmeiras não joga hoje, eu vou ficar dando palpite no jogo dos outros? Eu não. Saiu na mídia que o esquema do gramado artificial evoluiu. É, saiu. É especulação pura, não sabem nada. Não tem nada. Que foram lá, viram, anotaram, trouxeram o preço, agora estão analisando. É isso que está acontecendo. Quais os prós e contras de gramado artificial? Bom, depende da qualidade. Se a qualidade da grama for 95% igual grama natural, que ela quique igual, que a bola corra igual, o único contra é o custo. No curto prazo ainda, porque no longo prazo, mesmo no longo prazo, acaba sendo mais barato, né? Você instala uma vez e acabou. Acho que eu não sei se tem custo de manutenção, talvez tenha, mas bem baixo, né? Perto da manutenção de um gramado natural. Então, não tem contra. O único contra é se virar outro jogo. E eu sempre fui contrário à grama artificial por isso. Porque até hoje eu não vi nenhum gramado. Não vi até por ignorância, admito, né? Dizem que na Europa tem um monte de gramado artificial que é uma beleza. Tá bom, se for uma beleza, ótimo, não tem problema. Eu não sou contra. Não sou purista. Tem que ser natural, tem que ter uma graminha viva respirando e soltando oxigênio para a natureza. Caralho, não, porra nenhuma, não preciso disso. O que eu quero é que o jogo se mantenha o mesmo, né? Não aquela porcaria que acontece lá naquele estádio de Curitiba. Aquilo lá é um nojo. Aquilo lá é uma palhaçada, né? Vem falar que aqui o jogo é igual, cara, o cacete, não é igual, não é. É outro jogo. Então, não, não. Achei que o Palmeiras perdeu. Ih, peraí, perdi. Aqui. Achei que o Palmeiras perdeu a pegada que tinha com o Filipão. Felipe Melo no gol do Atlético é um exemplo. Mudou tudo, né? Mudou o esquema defensivo, mudou o esquema ofensivo, mudaram as transições, mudou tudo. E não é da noite para o dia que o time vai. Tem que dar tempo pro mano. A gente sempre fala, tem que dar tempo pro treinador. E quando as coisas derem errada. Depois que o treinador pegar o time na mão, o time começar a andar, pô, maravilha. Aí vai dar uma oscilada, não é para mandar o cara embora. Como fizeram com o General, o Scolari. Não é para mandar o cara embora. Senão nunca vai criar uma identidade. Senão nunca. Senão vai toda hora trocar, trocar, trocar. E aí tem sempre um período de adaptação. E perde, meu. Vai perder mais. Para de trocar técnico, porra. Então perdeu a pegada assim. É natural, é normal. Essa história de fora Matos não pode fortalecer o Mustafá? Gente, tire o Mustafá da cabeça. Tá? O Mustafá, a última força que ele tinha era no KOF. E até no KOF agora ele perdeu força. Ele já não tem maioria mais nem no KOF. O que ele pode ainda é ficar fazendo um estraguinho na imprensa aqui, um estraguinho ali. Ele vai atrapalhar até ele se retirar do Palmeiras, para falar um negócio muita classe. Até ele sair do Palmeiras, que só tem um jeito disso acontecer. Então, enquanto ele não sair do Palmeiras, ele vai ficar atrapalhando. Tá? Só que o poder dele atrapalhar está cada vez menor. Hoje se resume a ficar vazando documento, ficar vazando informação para a imprensa, tumultuando. Mas aquela coisa de manipular a política. Ele ainda tem ali, sei lá, uns 20, 30 na aba dele, que não é pouco. É um número bem, né, considerável. Ele é uma força política ainda, mas uma força política minoritária. Uma força política. Mas nem antagonista, ele não é nem protagonista nem antagonista, ele é um mero coadjuvante. Esqueçam do Mustafá. Existe um vício na política do Palmeiras, dos torcedores que não conhecem a política do Palmeiras, mas que adoram falar da política do Palmeiras, de que, ah, o Mustafá. De fato, o Mustafá, por muito tempo, teve muito poder, mandou muito e muita coisa que acontecia. Nos bastidores do clube, tinha o dedo dele, por mais que não parecesse que tinha. É verdade, isso é um fato. Mas hoje, não. Hoje não mais. Hoje ele é um mero coadjuvante. Ah, o Felipe está falando que os setoristas anunciaram que Marcos Rocha e William não vão para o jogo domingo. Tem que ver se o Mike vai ter condição. Se não tiver, o Jean. Tem que ir de Jean, gente. Tem que ir de Jean. Ah, mas o Jean não aguenta. Ah, então faz o teste para ver se ele aguenta, né? Porque no último jogo ele saiu com cãibra. Será que ele aguenta? Se ele não aguenta, tem que fazer recondicionamento com ele também. E aí? E aí, meu? Pô, Bruno Henrique. Pô, Luan. O Luan foi bem de lateral direito, não foi? Naqueles minutinhos lá que ele jogou. Foi melhor que o Jean. E pro lugar do William, fácil, né? Gustavo Scarpa. Volta o Gustavo Scarpa. Tranquilamente. Na teoria, o Ramires seria esse volante móvel, disse o Vinícius. Não sei, não, porque o Ramires ele já teve muita mobilidade, ele já foi um cara, né? Eu não sei como está a condição física hoje. A gente teve um aperitivo do que pode ser o Ramires. E eu não fiquei satisfeito, né? Claro, exatamente pelo fato dele. Tá com um condicionamento ruim, ele foi colocado às pressas. Eu acho até que foi precipitada a tentativa de aproveitar o Ramires. Então a gente vai saber realmente o quanto foi boa a contratação do Ramires no ano que vem. E eu não sei se ele vai mostrar toda a mobilidade que ele sempre mostrou a carreira dele o tempo todo. Ele já está com 32, né? É diferente. Talvez sim, talvez não. Vamos ver. Mais de 200 num Peliscatsu surpresa não é porque eu avisei, né, ô cambada? Eu avisei vocês que ia ter Peliscatsu na quarta-feira extra. Peliscatsu, né? Sem compromisso. Os anos 80 foram fundamentais para definir o tamanho das torcidas no Brasil, pergunta o João Neto. Claro que não. João Neto, para começar, esse conceito de definir o tamanho das torcidas não existe, porque elas estão sempre mudando. Então você nunca vai definir o tamanho das torcidas. É uma coisa que vive, né? Que nem nuvem no céu. Tá cada dia de um jeito, cada hora de um jeito. Não. Para um gramado artificial, teríamos que ter um time veloz para tirar vantagem do adversário? Não, necessariamente. Tem que ter um time. Para tirar vantagem do gramado artificial em casa, tem que ser um time que toque a bola, que jogue pelo chão, que não fique dando balão. Pode ser toque longo, pode ser toque curto, mas desde que a bola esteja no chão. Se acostumando a jogar com a bola no chão e vendo ela jogar, ela correr direitinho. Porque isso aí que você está falando de ter time veloz é quando a bola corre mais do que o normal. Esse tipo de gramado eu não quero. Um gramado diferente do outro. Eu quero um gramado igual. Bom, tapete. Aí, tapete. Que vantagem você tira? Pô, você pode ter jogador habilidoso que toca a bola que eles vão receber. É isso. O José Rubens quer dar uma sugestão para o Mano Menezes, não é para mim, né? Quero mostrar um rabisco de um desenho para vocês que vai melhorar o futebol do Palmeiras. Então, aí você tem que mandar para o Mano, cara. Que mais? Vamos lá. O Aguinaldo está falando que ainda acredita, temos confronto direto e precisamos de duas derrotas do Flamengo. Não dá. Tem que ser duas derrotas e um empate, mais o confronto direto. Rafael Guimarães é contra continuar com o Mano. É uma corrente, cara. É uma corrente que eu acho que tem que ser respeitada. Qual é a vantagem de você manter o Mano Menezes? Ele já está tomando conhecimento prévio do elenco. Se você não mantiver o Mano, você vai contratar um técnico em janeiro. Então toda a movimentação de mercado de dezembro você perde. Você não tem o técnico definido. Então tem que definir o técnico do ano que vem o mais cedo possível. Seja o Mano ou não. Tá? Sendo o Mano, já leva a vantagem que ele vai ter mais conhecimento da parte do elenco que vai ficar. E vai poder opinar nas dispensas. Trazendo um técnico novo, nem opinar nas dispensas vai poder. Os caras vão começar a dispensar jogador, ah, esse não, esse não. Aí chega o técnico e fala, puta, eu queria esse cara, né? Tem isso. Ramírez se recuperando ano que vem, pode ser esse volante mais ágil? Já respondemos. É, em uma hipotética volta do Paulo Nobre, Mustafá seria aliado dele? Provavelmente sim. Provavelmente sim. É, por quê? Porque de todos os grandes nomes da política atual do Palmeiras, é o único que não está rompido com ele. O Maurício tá, a Leila tá. Quem que não tá? O Paulo. E vou repetir. O fato do Mustafá ter apoiado o Paulo Nobre nas duas gestões, não fez o Paulo Nobre um mau presidente, muito ao contrário, ele foi um ótimo presidente. Né? Usando o apoio político do Mustafá, mas não sendo refém do Mustafá. Então, criou-se tudo isso, ah, o Mustafá tá junto, ah, então ele vai mandar, ele vai manipular, e não foi isso. Mas eu entendo quem tenha tido, né, essa confiança, ah, porque por muito tempo foi, e era isso que acontecia. Ele fez isso com o Della Monica, só no primeiro, porque no segundo ele tomou uma rasteira do Della Monica. Vocês lembram disso? O Della Monica deu uma rasteira no Mustafá no segundo mandato, e aí chamou o Beluso para diretor de planejamento, chamou o Tipulo para diretor de futebol, né? Foi aquele time do Caio Júnior, né? E depois trouxe o Luxemburgo, veio a Traffic. Isso tudo foi já com o Mustafá como oposição. Né? E o Della Monica é cria do Mustafá. Então, o fato de Mustafá estar apoiando significa o quê? Que na hora de uma votação, ele vai comandar aqueles 20, 30, 40 conselheiros dele para votar junto. O que que ele vai querer em troca? Por muito tempo, ele tinha o COF, o controle do COF. E aí ele aprovava as contas, reprovava a conta, não deixava coisas acontecer. Operações grandes que precisavam de aprovação do COF, ele não deixava. Então, ou você faz o que eu quero, ou eu vou, né, eu vou te atrapalhar. É isso que ele quer. O Mustafa não quer ser o cara que toma a decisão final. Ele quer ser consultado. Ele quer ser respeitado. Ele quer que o nego vá lá, beija a mão dele. Se não for nenhum grande absurdo, né? Com as bênçãos do Mustafá, o Paulo Nobre montou o puta do time. O Matos e tudo mais. Ah, mas ele não gosta de profissionalismo. Ele acha que é desperdício de dinheiro. Ele acha mesmo. Só que daí no final do período ele vai lá e apresenta as contas. Aqui, Mustafá. Aqui as contas. Tá bom esses números para você? Não, tá bom. Então tá bom. Tá? Ele não é contra o profissionalismo em si. Ele é mão de vaca. Acho que a melhor definição é ele é um grande mão de vaca. Para ele, tudo que parece ser investimento, para ele é desperdício, é despesa. Isso é só mostra o contrário se você mostrar o resultado. Ó, aqui, tá vendo? Deu lucro. Ah, então tá bom. Aí ele respeita. Ele não gosta de futebol. Futebol não é para ele a primeira prioridade. A primeira prioridade dele é o clube social, a saúde financeira do clube. Então, se tiver que tirar dinheiro do futebol para pôr no clube social, ele tira. Até porque é de onde vêm os votos. Então, esse é o problema do Mustafa. Agora, o Paulo peitou. Ele falou assim: ó, obrigado pelo seu apoio, mas eu vou fazer desse jeito aqui. Ah, então você não vai ter o meu. Aí chegou no final e falou: tá aqui, Mustafa, ó. Tá vendo o resultado aqui, ó? Além da gente ser campeão, para você não importa muito, tá aqui o resultado financeiro. Tá bom para você? É, sim, tá bom. Tá pronto. Rafael Mendes quer que eu faça uma fanfic aqui. O que aconteceria se o Mano Menezes fosse do Flamengo e o Jorge Jesus do Palmeiras? Sei lá, cara. Sei lá. Paulo Nobre tem força política para vencer outra eleição? Lembre-se que a eleição é direta. E o eleitor é passional. Só que tem alguns movimentos acontecendo dentro do quadro de sócios do Palmeiras que são extremamente preocupantes. Eu vou implorar para vocês pararem de perguntar de jogador. Se tal jogador vem, se tal jogador não vem. Parem. Cavani, Hulk, parem. Parem. Parem que eu vou. Ó, parem. É outro canal que faz essas coisas, não é aqui. Aqui a gente não faz essas coisas. Tá? Esse tipo de. Não fazemos. Tá? Qual a sua opinião caso a Allianz. Allianz, alguma coisa, a gestão do Allianz Parque? Provavelmente a Allianz assuma a gestão do Allianz Parque. Não sei. Eu não sei qual é a. Qual é a unidade de negócio da Allianz que vai tocar o Allianz Parque? Não sei se eles têm expertise para isso. Não sei. Não sei se vai melhorar, se vai piorar. Não sei. Não sei quem é. Não sei se as pessoas entendem de gestão de estádio. Não sei. Walter, deixando a matemática de lado, você acha que dá para reverter a diferença do Flamengo? A reverter já implica em matemática, Walter. Você está me pedindo, fazendo uma pergunta absurda. Depende da matemática, claro que depende da matemática. Matematicamente dá, mas está muito, muito, muito difícil. A resposta óbvia. Desculpa se eu fui muito óbvio. Você acha que o maior erro do Paulo Nobre foi escolher o Gagliotti como sucessor? Foi. Você tem acompanhado o Galhardo no River nesses últimos anos? Não. Não tenho. Não dá tempo, Douglas. Não, eu adoraria. Ontem teve Boca e River. Eu dormi, cara. Sabe? 9h30. Eu tô dormindo já. Eu não vou assistir o jogo hoje, porque eu não vou aguentar. Eu vou dormir. Porque eu acordo muito cedo. Tem que trabalhar. Tem que levar minha filha na escola. Tem que fazer um monte de coisa, além de fazer o Verdazo. Estou dedicando umas 4 horas, além do horário do trabalho. Ao Verdazo. Então eu não consigo, cara. Eu simplesmente não consigo. Eu não consigo mais escrever textos como eu gostaria. Tô até repensando como é que a gente vai tocar o site, o canal, enfim, tudo isso daqui pra frente. O que se deve à queda de público no Allianz Parque? Mudanças no sócio-torcedor ou time que não importa? Time. Time. Se o time tivesse bombando, o Allianz Parque ia estar cheio. Não tem nada de sócio-torcedor, não. É o time. Enquanto estava no primeiro semestre, né? O time voando, ganhando todas. Estava enchendo o estádio. Será que o nosso time sente muito a pressão? Sente demais. Sente demais a pressão. Sente, ó, absurdos a pressão. Né? Até porque tem muita pressão interna que faz com que eles sintam. Pensando, ó, e louco, um monte de superchat aqui, peraí. Se não for humano, qual o motivo? Qual o motivo? Não entendi. Não entendi sua pergunta, Neme. Não precisa fazer o superchat. Faz de novo a pergunta sem superchat mesmo, porque eu não entendi o que você quis perguntar. Qual o motivo fechar esse ano? Juliano, apadrinhem seus dromedários. Vamos chegar nos 1.000. Newton, meu amigo. Meu primeiro cinegrafista, Newton. Pô, outro dia eu tava vendo aqueles vídeos lá no Morumbi, Newton. Puta, como eu dei risada. Tava vendo um jogo que o Corinthians tava pra cair e a gente ganhou 1-0, gol do Paulo Baier. Você, não sei se foi você ou foi o Rogério agora que filmou, agora eu não lembro. Acho que foi você. Teve aquele do Jorge Preá também, que eu tava vendo outro dia. Muito bom. O Evandro Moraes quer saber qual foi o maior presidente na história do Palmeiras. Ah, é difícil, né, cara? A mesma coisa que você perguntar quem foi o maior piloto de Fórmula 1 todos os tempos. É, porque cada. Existem muitas realidades diferentes, né? É muito tempo. E para ser um bom presidente hoje, não é a mesma coisa que ser um bom presidente há 30 anos atrás, nem há 60 anos atrás. Então a gente teve grandes presidentes. Né? Eu acho que a gente pode falar dos três maiores, que é Delfino Fachin, Pascoal Juliano e Paulo Nobre. Eu acho que podemos fechar nesses três aí. O João Neto está falando que o Júnior Baiano uma vez deu uma entrevista falando que o Mustafá. Não deixava molhar o gramado porque ia gastar muita água. É tudo verdade. Parmalat queria construir uma estrutura para base, né? E o Mustafa vetou. Verdade. Tudo verdade. Vejo muitos torcedores dizendo que os jogadores são mimados, disse o padrinho Fabiano. Mas o time vem de 4 anos muito bons, contabilizando 3 títulos. Para quem fala em time mimado, acredito que não sejam os jogadores. Concordo com você, Fabiano. Concordo com você. Ao contrário, né? O que que você acha de, pô, fazer parte de um elenco que nos últimos 4 anos o pior resultado foi o vice-campeonato? De quebra ganhou uma Copa do Brasil. Dois? Dos últimos quatro? Dos últimos três, ganhou dois e ainda tem ainda alguma chance de ganhar o terceiro. Mas provavelmente vai ficar com o segundo lugar, é mais provável. Que você acha de fazer parte de um elenco como esse e ser chamado de um monte de nome? E iria ameaçar sua família na rua, tacar em pedra no seu ônibus com você chegando para jogar no seu estádio? Como você se sentiria? O Duerso está falando assim: fala, tô preocupado com o que estou vendo na política do Palmeiras, e parece que estamos regredindo para a era Mustafa. Estou enganado ou tenho que me preocupar mesmo? Era Mustafa, é aquilo que eu disse: tira o Mustafa da cabeça, mas tem que se preocupar sim. Tem que se preocupar, sim. A gente tá vendo, sabe a onda do tsunami se formando lá na puta que pariu? Você vê que vai chegar uma hora? Você fala, nossa, olha o que tá chegando aí. É exatamente isso que tá acontecendo no Palmeiras. Tá, pode reverter? Ainda dá. Mas a ondona tá se formando lá no alto mar. E tá todo mundo vendo. Não consigo pensar em técnico se há pouco fechamos com o Mano. Se não fosse para ser ele no ano que vem, não tem sentido fechar com ele esse ano. Isso mostra estar perdido, parece chute. Vamos pensar que o Internacional contratou o Zé Ricardo para tapar o buraco lá do Maionese. E fez um contrato de 3 meses com o cara e provavelmente não vai renovar, né? Então isso é mais comum do que você pensa. O que não quer dizer que justifica. Você tem razão de ficar indignado. Então, eu não sei se era isso que você quis dizer ali na outra pergunta, né? Mas O fato de ter trazido o humano, me parece que eles estavam pensando em ano que vem, mas também não quer dizer que eles não podem mudar de ideia dependendo do que for mostrado nesse meio tempo. E mostra exatamente isso que você está falando, que eles estão perdidos. Perdidos no sentido de não ter um projeto técnico. E não tem um projeto técnico por quê? Porque não tem aquela figura do diretor técnico de futebol. O Matos não é diretor técnico, o Matos é diretor de mercado. O Matos não sabe montar time. O Matos não é técnico. O diretor técnico tem que ter sido técnico. Tem que entender de filosofia de jogo. Tem que ter vivência de vestiário. Isso eu acho que o Matos tem também, né? Mas o Matos não é montador de elenco, até porque ele tem uma tendência enorme de fazer, de fechar transações orientados pelo negócio e não pelo rendimento técnico, pelo encaixe técnico, pela montagem de elenco. Ele fala assim: ó, isso aqui eu vou revender depois e vou dar um puta lucro. Essa é a visão dele. Então tem que ter alguém brecando ele para falar assim: ó, ia ser um puta de um negócio, mas pro time isso aqui não serve, não adianta nada. Então, assim, traduzindo bem grosseiramente, o Matos transforma o Palmeiras num balcão de negócios. Num balcão de negócios lucrativo para o Palmeiras. Vamos dizer, ele é muito competente no que ele faz. Mas ele precisa ter alguém brecando todos os negócios que ele tem vontade de fazer e pensando um pouco mais no conceito técnico. Então, por isso que eu acho que precisa ter um diretor técnico em igualdade de condições, os dois respondendo direto ao presidente. E o presidente toma a decisão. Railson pergunta assim: Conrado, você acha que se o Mano mudasse a nossa dupla de volantes, o time do Palmeiras renderia mais? Fazer algo parecido com o que o Flamengo está fazendo, por um meia de volante? Vamos lá. Desculpem ao pessoal que acompanha direto, que já sabe o que eu vou falar. Eu falo muito isso. Parem de colocar tarja na testa de jogador. Volante. Não, não é assim. Não é assim. É meio-campista. O Bruno Henrique, por exemplo, ele pode fazer o papel de primeiro volante, de segundo volante, de meio. O Ramires pode fazer a mesma coisa. Então depende da instrução que você dá para cada jogador. Claro, você não vai pedir para o Felipe Melo fazer o papel de armador. Ele não consegue. Mas tem jogador que consegue. Por isso que eu acho que o ideal é ter bastante jogadores no elenco com essa característica, que tem o Bruno Henrique, tem o Ramires. O próprio Veiga pode fazer esse papel. O Veiga pode fazer o papel de segundo volante. O próprio Lucas Lima pode fazer. Então depende de como você arma, independente de ser volante, de ser meia, do que se escreveu na testa do cara. Agora, que tem que ser mais móvel, um pouco mais rápido, acho que tem que ser, sim. Ai, o que aconteceu? O que aconteceu, meu Deus? Nada. Minha lista de dispensas. Anderson Zip. Parabéns pela sua lista, mas eu nem vou ler. Emerson Leão seria um bom nome para ser diretor técnico. Ele tem muitas qualidades para ser o diretor técnico do Palmeiras. Mas o problema é a forma como ele se relaciona com as pessoas, né? Ele tem uma personalidade muito difícil. Eu acho que esse iria ser o grande impeditivo para o Leão. Ele tem identificação com o Palmeiras, ele já foi técnico, ele foi técnico da seleção brasileira. Ele entende demais de futebol, jogou na academia de futebol, né? Ele tem o DNA do Palmeiras. O problema do Leão é esse temperamento dele. Talvez fosse, não sei. O Mano tá colocando os mesmos jogadores, os mesmos esquemas táticos, não muda peças, esquemas, ele é pior que o Roger Machado. Para começar, o Roger Machado não foi ruim. Não sei de onde você tirou que o Roger Machado foi ruim. O Roger deixou o Palmeiras com uma porcentagem de aproveitamento espetacular. Melhor que o Cuca. O Rafael tá falando assim, na minha opinião, precisa de um armador de verdade, aí o time joga. Eu vou inverter. Pega todos esses armadores do Palmeiras que você está falando que não são de verdade, coloca em outros times para você ver se eles não arrebentam. Cara, aqui no Palmeiras, é esse tipo de pressão que atrapalha. Ai, meu jogador ganha muito, vai ficar preocupado com pressãozinha da internet. Não é isso. Não é pressãozinha, é pressão o tempo todo. É o tempo todo. Você não notou que é assim no Palmeiras? É pressão o tempo todo, absurda, na arquibancada, no clube, na academia de futebol, na imprensa que também faz, né? Eu não falei da imprensa hoje ainda, né? A imprensa que arma toda aquela cama pro Palmeiras. Você vê que a vontade deles com o Palmeiras em relação. Quando eles querem ferrar qualquer time, eles ferram. Com o Palmeiras eles têm aquele gosto especial. Vocês nunca notaram isso? Acho que já, né? Então, é por tudo isso que jogar no Palmeiras é muito, mas muito, mas muito mais difícil. O Palmeiras, imagine o Palmeiras ser eliminado pelo Corinthians 2 anos seguidos da Libertadores, como aconteceu ontem com o Boca, né? O Boca foi eliminado, perdeu a final no retrasado, perdeu na semifinal ontem, eliminado. A torcida do Boca fez o quê? Tacou pedra no ônibus? Ameaçou o treinador de morte? Não. Tô com você. Tô junto com você. Confesso que eu fiquei com inveja deles. Confesso que eu fiquei com inveja deles. Como eu queria que a torcida do meu time fosse assim? Marcos Paulo disse que chamaria o Ademir da Guia para ser o diretor. Imagina. Coitado do Ademir. O Ademir ia chegar. Por favor, você poderia abaixar o tom de sua crítica? Não dá, né? Tudo que o Leão tem de explosivo, o Ademir tem de manso. Né? O Ademir é uma pessoa muito doce. Né? Não, não. Mais ou menos o que o Santos fez com o Autori, né? O Juliano tá falando, tá mencionando isso, né? É mais ou menos isso. Aliás, o Autori já fez esse papel no Atlético Paranaense, no Fluminense. O Jefferson tá sugerindo o Alex. O Alex seria um nome legal, hein? O Alex seria um nome bem legal. Também precisa de um certo preparo, né? Um certo preparo acadêmico. É necessário. Luxemburgo, tá dizendo o Diego Silva. Luxemburgo, ele tem, né, aquele vício dos projetos dele, né? Ele tem que ser. Ele até serviria. Mas imagina ele do lado do Matos, as tramóias. Nossa! Não ia dar certo. Roger Machado poderia ter sido uma bela história aqui se não fosse o golpe da arbitragem e omissão da diretoria nos bastidores. Eu acho que mesmo com tudo isso que você falou, se tivessem segurado o Roger, tido força, né, para segurar o Roger quando veio a pressão, manda embora, manda embora, manda embora, talvez ele tivesse feito uma história muito bonita aqui. Do mesmo jeito que, ah, não, mas vamos derrubar o Roger para trazer o Filipão. Aí derrubam o Filipão. E vão derrubar o Mano. Vocês acham que o Mano vai ficar aqui mais que um ano? Não vai. Na primeira oscilada, na primeira sequência de 8, 10 jogos, que não, tchau, fora, não serve. Não vai mais acertar o time nunca mais. O Marcos está falando assim: se eu não acho que o Palmeiras começou a perder jogo decisivo para time pequeno, pipocar em jogos decisivos depois do Mustafá pegar o cargo no clube. Não. Não. É, muito mais. Isso que você está falando é a consequência. O fato do Mustafá crescer politicamente no clube, que isso começou na segunda metade da década de 70, aumentou a incidência disso aí que você está falando, mas não é que começou. Se você for buscar na história, com lupa ali, vários anos o Palmeiras pipocou. Como todo time pipoca. Nenhum time, né, ganha, ganha, ganha, ganha, ganha todo ano. Vai ter ano de pipocada, vai ter ano de decepção. Mesmo a academia de futebol tinha anos decepcionantes. Pega 1968. Não ganhou nada. Pega 1970. Não ganhou nada. 71. Não ganhou nada. E 72, 73, 74, a gente foi o maior time do mundo. Então, acontece, né? Agora, é fato, depois que o Mustafa teve a sua ascensão política, o jejum foi enorme, foi interrompido porque entrou uma cogestão com o aporte da Parmalat. E depois, quando o Parmalat foi embora, voltou para as mãos dele, caiu para a segunda divisão. Por quê? Porque ele, como eu expliquei, a prioridade dele não é o futebol, nunca foi. A prioridade dele é o clube social. Marcelo quer saber se é o seu resultado sub-20 que está jogando agora no Pacaembu. Não, mas daqui a pouco a gente pode dar uma olhada. Como é que eu vou saber se eu estou fazendo perícia, cara? O Eduardo tá falando que tá difícil de aguentar. A torcida mimada no estádio. Cada vez mais brigas acontecendo. É mesmo, cara? Aliás, tá sumido, hein? Que bom que você apareceu aqui. Cada vez mais brigas no estádio acontecendo. Deve dar vontade de socar a mão mesmo. Nos caboclos aí, nos Caduzeira Show da vida, né? Aliás, para quem não sabe quem é o Caduzeira Show, é só ir lá no Verdazo, lá tem o texto do Caduzeira Show. Que é uma alegoria ali que a gente fez para ilustrar um pouco esse. Diz que tá 2-0 pro Palmeiras. 1-0 corrigindo. Ok. O Heitor está mencionando Real Madrid, né? Real Madrid, nos últimos 2 anos também não está ganhando nada, né? Verdade. Manchester United, que é o time mais rico do mundo. É o time que mais tem dinheiro no mundo, é o Manchester United. Está em 12º, 14º, sei lá, no campeonato inglês. É o time mais rico do mundo. Acontece, futebol, cara. Ah, imagina lá os ingleses lá, os caras de Manchester, falando que, né, se não vai pelo amor, vai pelo terror. If it's not by love, it's for horror. A torcida do Palmeiras de hoje não sabe o que foi o jejum de 99, até 2009. Na verdade, de 2001, né? 2000 a gente ganhou o título ainda. Dois ainda. 2000 a gente ganhou Rio-São Paulo e Copa dos Campeões. Ah, tudo bem, são torneios menores. Mas o time ainda era forte. A partir de 2001 o time começou a ficar fraco. Mesmo assim chegou na semi da Libertadores, ainda tinha um rescaldo, né, do time da Parmalat, do último time da Parmalat. E aí degringolou mesmo em 2002. Isso foi até 2006. De 2002 até 2006 foram times fracos. 2007 começou uma recuperação. Foi exatamente quando o Della Monica puxou o tapete do Mustafa. Começou uma recuperação, né? Foi aquele time do Caio Júnior que trouxe metade do time do Paraná e tinha o Edmundo ainda, o Valdívia crescendo. E foi um time que chegou, fez um papel digno, digno no Campeonato Brasileiro. E aí sim, em 2008, com a chegada da Traffic. Aí virou o time mesmo, de novo. Aí foi um hiato ali. Porque aí quando chegou na mão do Belluso, O Belluso era diretor de planejamento, né, do Della Monica. Aí quando o Belluso foi eleito presidente, ele falou assim, não, vamos ganhar um título de qualquer jeito. Aí ele meteu o pé pelas mãos, endividou o Palmeiras e não ganhou nada. Ele endividou o Palmeiras e quem que tinha a obrigação de fazer uma gestão bem austera para recuperar o Palmeiras financeiramente? Tirone, Pituca o Loiro. E aí Pituca o Loiro não só acabou, dizimou as finanças do clube, como mandou o time para a segunda divisão. O Thiago está falando que o Valdívia tinha uma pressão bem maior e jogava. Não concordo. Eu não concordo. A pressão não era bem maior, porque a torcida sabia a limitação do time. Hoje a pressão é muito maior porque tem essa coisa da imprensa ficar. Ah, porque o investimento do Palmeiras é gigante, porque, ah, porque tem obrigação. E a torcida compra isso. Então a pressão hoje é muito maior. E essa pressão também existe hoje porque existe um produto lançado no mercado, chamado Fora Matos. E enquanto não derrubarem o cara, vai ser isso aí. Tinha o Fora Tipulo, na época do Valdívia, mas era uma coisa. Primeiro, as redes sociais não eram tão desenvolvidas. Segundo, o cargo do Tipulo não era tão cobiçado quanto o do Matos. Por quê? Quanto girava de dinheiro na mão do Tipulo? Quanto gira na mão do Matos? É simples. O tamanho da pressão é diretamente proporcional ao tamanho do orçamento. Entendeu, Thiago? Eu estou falando do Valdívia 2007 e 2008, tá? O Valdívia pós-Emirados Árabes, você me desculpa, não jogava. Não é que ele jogava mais ou menos, ele não jogava, ele não entrava em campo. Beleza, turma? Encerramos? Podemos encerrar ou não? O que vocês acham? Tem mais aí? Vocês que mandam. Então, beleza, turma. Sexta-feira a gente volta com o Periscatos normal, de uniforminho, cenário normal, né? Ok? Combinado? Hoje foi só para dar uma descontraída, tá? Para falar um pouco de Palmeiras, que é sempre bom, né? Começa a dar tremedeira, começa a dar, né? Crise de abstinência. Certo, turma? Beleza. Sexta-feira, 20 horas, Periscatso normal. Fechado? Combinado? Ó, quase 300 pessoas. Muito bem. Um grande abraço a todos. Até sexta e saudações alviverdes a todos.